Aleluia. Toma esse lugar, Senhor. E fica nesse lugar. É a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso ser. É o nosso lar, é a nossa família, nossa casa. Fica nesse lugar. Fica essa noite nesse ambiente. Cria um ambiente de liberdade para ti mesmo, ó grande Deus. E ao mesmo tempo, Senhor, faz com que o inimigo das nossas almas seja afugentado do lugar de adoração ao nosso Deus. Eu sei que ele não aguenta um louvor sincero. E ele quer a distância daqueles que te amam e que te adoram. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. E você pode já estar abrindo a palavra de Deus. Ali no livro de Marcos, ainda capítulo 5, Marcos capítulo 5, quando nós, ali no meio do culto, nós estávamos falando aquela palavra onde Jesus com os seus discípulos entrou num barco, ele estava atravessando o mar da Galileia, um grande lago, e, bom, a extensão desse lago, ela é aproximadamente 13 quilômetros, a largura, aproximadamente esse percurso que Jesus faz de barco para chegar ao outro lado e então ele passa por essa tempestade, né? Quero compartilhar com você a palavra de Deus e ver quanta coisa acontece num percurso tão curto, né? 13 quilômetros, talvez tudo isso aqui aconteceu, talvez até dentro de 24 horas, mas Deus fez maravilhas. Deus faz maravilhas, Deus queria alcançar pessoas, Deus queria atingir pessoas, e num percurso tão curto, e num período tão curto, quanta coisa aconteceu, não é? Primeiro o Senhor Jesus preserva a vida dos seus discípulos naquele barco, e logo em seguida, quando ele desce lá do outro lado, desse mar, desse lago, diz a Bíblia que ele encontra ali um homem que está endemoniado, que vive nos sepulcros, que as pessoas tentam ajudá-lo, prendendo, amarrando ele, e ele rebenta todas as correntes, e ele rebenta todas as cadeias, e nessa tempestade Jesus está se dirigindo até lá, e quando Jesus chega lá, faz uma obra maravilhosa na vida daquele homem, né? Liberta ele fica liberto, um homem que andava nos sepulcros, um homem que andava se ferindo, um homem que ninguém podia com ele, um homem que as pessoas... não pegavam aquele caminho, não andavam por aquele atalho com medo daquele homem, um homem que andava despido, um homem sem consciência alguma, um homem a quem o reputavam de louco, mas na verdade ele estava subjugado por forças malignas que tomavam o seu corpo, tomavam a sua mente, tomavam o seu querer, tomavam as suas emoções. E ele é como que uma pessoa que havia sido expulsa da sua casa, alguém que havia sido despejado. Pouco ele tinha contato com aquilo onde ele habitava, que era o seu próprio ser. Jesus encontra esse homem lá, e Jesus liberta ele, né? E então ele pede para ir junto, e aí nós vamos ler essa passagem em diante, para ver quanta coisa Jesus faz num período tão curto, e num percurso também tão curto. Marcos capítulo 5, versículo 18, diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe-lhe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Quanta coisa acontecendo aí, não é? Quanta coisa está acontecendo nos dias de hoje. Hoje, quando estava aqui junto a você louvando a Deus, estava lembrando que há um tempo atrás nós nos reuníamos, não vou dizer nesta igreja porque esse templo é novo, não é? Mas num lugar talvez aproximadamente 20 pessoas. E essa palavra do reino de Deus começa a mudar a vida de pessoas. E aquele número daqueles que foram abençoados por Deus, daqueles que começaram a entregar a sua vida para Jesus, começou a aumentar. Aqui a Bíblia está relatando isso, né? Que pessoas foram livres de um acidente, de um desastre, numa tempestade no mar. Logo em seguida, um homem é liberto de espíritos malignos. Em seguida, uma mulher hemorrágica de 12 anos é curada. E logo mais, a filha de um chefe da sinagoga, de um chefe de uma igreja, volta a viver porque havia morrido. É por causa disso que o reino de Deus vai aumentando e pessoas vão aumentando. E algumas coisas, elas acabam sendo necessárias, em vista de que tantas pessoas vão alcançando bênção da parte de Deus, nós também vamos procurando buscar em Deus o que fazer para que a gente possa estar junto, para que a palavra de Deus continue sendo pregada, né? Há pouco tempo atrás, você sabe que nós já não cabíamos mais nesse lugar, e aí Deus dá para nós a estratégia de construir um mezanino, né? Então a gente, olhando assim, diz: mas ainda tem lugar, né? Tem lugar porque algumas coisas foram feitas a respeito do reino de Deus para que o lugar se ampliasse. Com isso eu queria convidar você. Uma das coisas, né, nosso número estava aumentando, aí estava crescendo, e uma das coisas que foi feita é que os irmãos de algumas localidades passaram a congregar em seus lugares, nas suas cidades e nos seus bairros, né? E uma estratégia que Deus deu é que então foi construída uma igreja aqui em Nova Santa Rita, né? E caso contrário, a gente já não teria lugar há muito tempo aqui dentro, né? Então foi construída uma igreja lá, e ela também acabou lotando, e a gente então, você sabendo ou não, mas você construiu mais um templo lá, mais um prédio, e agora quarta-feira a gente vai estar inaugurando, amém? Estou pregando e estou fazendo também um convite, né? Quarta-feira, 20 horas é a inauguração do prédio novo, um prédio maior, e assim a gente vai procurando da parte de Deus, o que fazer para colocar tantas pessoas que têm sido abençoadas pelo poder de Deus, né? Há irmãos nessa noite que precisam estão lá em Viamão, Guajuvira, né? Sertão Santana, Pareci Novo, e o reino de Deus vai alcançando e vai atingindo pessoas. Aquilo que a gente vê que está aqui na Bíblia é o que acontece hoje. Pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. Deus começa a tocar em pessoas. Quando Jesus chega no outro lado daquele lago, um homem carente, um homem atormentado por um espírito maligno, esse homem que nós citamos agora, ele precisa correr até a presença de Jesus. Ele não aguenta mais viver como ele está vivendo, atormentado. Ele precisa correr até Jesus. Endemoniado, possesso do espírito maligno, ele corre para a presença de Jesus, porque ele precisa de uma solução na sua vida. Igualmente, um pai que está com a sua filha em casa, muito perto da morte, por sinal ela até veio a morrer, também ele está com uma necessidade muito grande, está desesperado, precisa fazer alguma coisa, ouviu falar de Jesus e corre para a presença de Jesus. Uma mulher há 12 anos, talvez recorrendo a tudo, seja da parte da religião, seja na parte da medicina, diz ali que contudo, sem adquirir proveito, corre para a presença de Jesus. Olha quantas pessoas correndo para a presença de Jesus por uma necessidade. Provavelmente você, quando você começou um contato com a palavra de Deus, quando você começou um contato com a Bíblia, quando você começou a dar crédito ao seu amigo, seu colega, seu parente que começou a falar de Jesus, você tinha uma necessidade no seu coração. Talvez você não era consciente disso, talvez você não sabia disso. Pode ser que você não tinha nenhum problema com seus filhos. Pode ser que você não tinha nenhum problema com presenças malignas dentro da sua casa, fazendo coisas estranhas. Pode ser que você não tinha problema algum, não tinha problema com desastre, com tempestade, como estavam ali os discípulos. Mas ainda assim, no seu coração, havia uma sede, havia um vazio, havia uma necessidade. Talvez as coisas materiais não lhe faltavam, mas lá dentro alguma coisa estava dizendo que faltava ser preenchido. E é Jesus que preenche aquele vazio que está no nosso coração. Talvez você, como eu lá no passado, era teimoso, você dizia, eu não quero nada, eu não quero saber de religião, eu não quero saber desse Jesus de vocês, eu não quero saber de Bíblia, eu estou vivendo muito bem assim. Muitas vezes a gente fala isso, mas na verdade a gente sabe que há uma inquietação, que há uma ansiedade, que há uma necessidade. E mais tempo ou menos tempo a gente acaba se dobrando a isso e correndo para a presença de Jesus. Este homem que chega na presença de Jesus, nós estamos lendo aqui, que ele diz, Jesus, eu estou muito grato, o Senhor me libertou. O tormento acabou. O peso nos meus ombros saiu. Talvez a dor de cabeça sumiu, o peso nos ombros. Todas essas manifestações malignas sumiram da vida dele. Há uma palavra na Bíblia que Jesus diz lá, né? Vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eis aqui um homem cansado. Eis aqui um homem sobrecarregado. Eis aqui um homem com um peso que ele não pode com aquele peso, porque quando Jesus está lá, operando essa libertação na vida dele, Jesus pergunta qual é o teu nome, qual é o nome do espírito maligno que está operando ali, e aquele espírito maligno diz, legião. Olha o peso que estava, olha a contrariedade. Como que esse homem ia ser feliz? Como que esse homem ia ser bem sucedido? Como que ele ia vencer na vida? Como casar, como ser feliz? Como trabalhar, como estudar, como progredir na sua vida? Como ter paz? Se tudo aquilo está operando contra a sua vida, há um peso contra a sua vida. E quando ele é liberto, ele diz para Jesus, que Jesus deixa ele vir, né, junto. Aí Jesus diz ali no versículo 19, não permitiu, mas ordenou, vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Amém? O que, que Jesus fez por ele? Jesus gerou vida novamente nele. Jesus deu uma saída para ele. Jesus resolveu o problema da vida dele. Jesus gerou vida nele. Mas agora você vê que Jesus diz para ele, sai. E começa a gerar vidas novas. Jesus faz algo por ele, gera vida nele e diz para ele, agora você vai. E ele foi, versículo 20, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que fizera. Hoje eu estava lendo também, Gênesis capítulo 1, quando fala lá da criação, né? Acho lindo. A gente vê a palavra de Deus quando fala da criação. E eu estava me dando conta, né, e meditando na palavra de Deus e vendo que a cada coisa que Deus criava, cada coisa que Deus gerava, Deus dizia, diz na Bíblia, e viu Deus. E era muito bom. Amém? O próprio Deus via e chegava a uma conclusão, que é muito bom. Eu fiquei pensando, quando nós que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, quando nós começamos a criar, quando nós começamos a gerar, Deus criou todas as coisas, céu, terra, mar. Nós não temos esse poder de criar essas coisas que Deus criou. Mas Deus deu a você e a mim, que somos feitos imagem e semelhança de Deus, de criar alguma coisa, de gerar alguma coisa. Este homem sai, diz ali, e começa a proclamar tudo que Jesus fez por ele. E diz que começou a haver uma admiração, né? Quando você começa a proclamar aquilo que Jesus fez na sua vida, as pessoas começam a ficar admiradas. É a semente que você começa a lançar na terra. As pessoas ficam admiradas. Se a gente fala toda a verdade daquilo que Jesus faz na nossa vida, provavelmente algumas coisas as pessoas nem vão acreditar, não é? Elas vão duvidar, elas vão dizer, não é possível que esse Deus possa interferir tanto e que possa mudar tantas coisas e que possa fazer tantas maravilhas. Mas quando elas olham para nós e nos conhecem no passado, sabe como nós éramos no passado e olham para nós agora, transformados por Deus, elas ficam admiradas. Um homem que vivia no sepulcro agora está lá, completamente lúcido, recuperou a sua razão e diz ali na Bíblia que todos ficavam admirados. Ele começou a criar algo. Aquilo que Deus cria, nós, a imagem e a semelhança, também podemos criar. Não nessa dimensão de criar o próprio ser humano que Deus criou, não é isso. Os seres celestiais que Deus criou, não é isso. Mas nós podemos gerar, proclamando a palavra de Deus, salvação, solução na vida das pessoas. Dentro de você, está começando a nascer um desejo. Talvez você olhe para um vizinho, para um colega de trabalho e você diz, que miséria. Você olha para um casamento e diz, que miséria. Você olha para uma vida e diz, que miséria. Você olha para um colega de trabalho e as atitudes que ele tem, você até imagina que daqui uma semana, um mês, ele vai estar desempregado por causa das suas atitudes. E talvez ele diga que já mudou de trabalho muitas vezes, não consegue ficar no trabalho. Por quê? Provavelmente por causa das suas atitudes. E Deus começa a gerar em nós uma vontade de ver a vida das pessoas mudadas e transformadas. Às vezes nós estamos olhando e nós estamos supondo e nós estamos sentindo que ali há uma presença maligna operando na vida de uma pessoa, trazendo destruição, causando um mal terrível, e nós ficamos imaginando que não vai levar muito tempo e alguma coisa horrível vai acontecer. Você olha para uma família e você logo vê, esse casamento não vai durar. Esse emprego não vai durar. Você começa a olhar e começa a ver isso. Mas Jesus dá para esse homem que foi regenerado, que foi liberto, Deus dá para ele agora o poder de gerar algo. E Deus tem dado para você e Deus tem dado para mim o poder de gerar algo. Olha a dimensão, não é? Há uma diferença, há uma outra dimensão. Mas eu e você, a imagem e a semelhança de Deus, fomos chamados para gerar. Para gerar ou para declarar, né? Mas quando nós declaramos, nós geramos solução, resposta, intervenção de Deus na vida de pessoas. Deus está nos chamando para gerar, para abençoar, para mudar o presente, para mudar o futuro. Deus está nos chamando para gerar. Bate no ombro da pessoa do seu lado, pergunta para ela se isso está nascendo no coração dela, né? Está nascendo no teu coração? Está despertando? Porque isso, irmãos, isso não é nosso, isso é de Deus. Sabe quem não tem vontade nenhuma de fazer algo pelas pessoas? É porque na verdade ainda não foi regenerado por Deus. ou está no processo inicial de regeneração de Deus, porque quando nós chegarmos a um nível médio desta regeneração de Deus, não há como ser diferente. Dentro do nosso coração vai nascer um interesse para abençoar uma vida. Amém? Quando traz um nome, quando traz um nome de alguém para orar aqui na frente, e toda a igreja ora, não é? Sabe o que eu tenho dito para Deus? Deus, eu quero ter interesse por pegar esse papelzinho que está o nome dessas pessoas que eu não conheço, eu quero estar interessado. Eu quero me interessar por elas. Eu não quero orar aqui na frente simplesmente porque alguém trouxe um pedido de oração, mas eu quero me interessar. Eu quero sentir a dor dessa pessoa. Eu quero enxergar a sua dificuldade, eu quero uma diferença, eu quero uma mudança na sua vida. E isso, Deus começa a gerar no nosso coração interesse pelas outras vidas. Quantas pessoas começaram a recorrer até a presença de Deus num tempo tão curto, né? Um tempo tão curto. Essa mulher que logo Jesus cura de uma hemorragia. Nós lemos aqui, né? Versículo 34, está com sua Bíblia aberta? Versículo 34. Fiquei pensando nessa palavra que Jesus diz, versículo 34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai e fica em paz e fica livre do teu mal, né? Fiquei pensando, o que será que Jesus queria dizer com esta mulher quando ele disse para ela, filha, fica livre do teu mal. Ela já havia tocado nas vestes de Jesus. Ela já havia sido curada. Mas ela recebeu da parte de Jesus uma confirmação aqui, né? Jesus determinou, Jesus declarou. Quem sabe esta enfermidade poderia querer lutar contra essa mulher. Quem sabe poderia querer voltar, e Jesus diz para ela, filha, fica, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Deus tem nos chamado para gerar, né? Para criar. Jesus diz lá em João capítulo 14, que em nome dele nós faríamos coisas até maiores do que aquelas que ele fez. Amém? E agora Jesus está dizendo aqui, no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu creio que nós como igreja, eu creio que você homem de Deus, você mulher de Deus, você jovem que anda com Deus, que tem sentido interesse pelos flagelos e pela miséria de outras vidas. Eu creio que Deus tem dado para nós a condição de nós orarmos e de nós declarar essas palavras e dizer, fica livre do teu mal, né? Você vê alguém que foi curado, a enfermidade às vezes quer voltar, um espírito maligno às vezes quer voltar, e Deus dá para nós a condição de dizer, fica livre do teu mal, né? Confirmar, fica livre daquilo que está te acontecendo, que Deus te ampare, que Deus te liberte, que Ele confirme aquilo que Ele já iniciou na tua vida. Tem sentido no coração esta alegria, né, de ver pessoas ficando livres porque elas correm para Jesus. Quanta coisa num percurso tão curto, quanta coisa num período tão curto. E eu quero ver muita coisa de Deus acontecendo em tempos abreviados. Amém? Quero ver as coisas de Deus acontecer em períodos curtos. E mais do que isso, eu quero estar dentro dessas coisas, eu quero fazer parte disso. E eu tenho pedido para Deus, Deus, eu não creio que nós vivemos um tempo de perder tempo, mas um tempo de orar, um tempo de clamar, um tempo de crer, um tempo de ver as coisas acontecendo. E tenho visto coisas acontecer. Ontem à noite nós estávamos numa reunião também, né, a gente... Está lá terminando o templo novo, né? Então os irmãos fazem mutirão, estão lá. E aí às vezes não consegue ter muita gente lá, marcamos uma vigília. E aí tínhamos lá, éramos 14 pessoas, né? Número pequeno. E nós começamos a buscar a Deus. Começamos a orar lá, né? 14. Muitos deles cansados, porque alguns tinham trabalhado durante o dia lá no mutirão. Mas nós queríamos que Deus podia fazer alguma coisa aquela noite. Começamos a orar e começamos a buscar a Deus. E ali tinha um homem que ele já entregou a sua vida para Jesus, né? Já tem trazido a sua família para a casa de Deus. Começamos a orar por ele, e ele começou a cair, e ele se contorceu, e ele começou a ficar branco, e parecia, né, olhando assim da distância que eu estava, que ele também já não estava respirando mais, né? Mas nós sabemos que se Deus havia permitido que uma presença maligna manifestasse na vida dele, é porque Deus queria fazer pela vida dele aquilo que fez pelo Gerazeno, né? É porque Deus queria fazer na vida dele aquilo que fez pela filha de Jairo. É porque Deus queria fazer na vida dele aquilo que fez por aquela mulher hemorrágica. E Deus, mais uma vez, levantou aquele homem. Em instantes estava no chão, talvez sem memória, talvez não estava lúcido. Tinha perdido o domínio sobre sobre a sua sensibilidade, sobre seus comandos. E daqui a pouco o Senhor liberta ele e ele levanta, livre daquela opressão maligna, daquele espírito maligno que estava operando na vida dele. Quanta coisa num período tão curto. E eu quero ver as coisas grandes de Deus, né? Quero ver os milagres de Deus. Um homem liberto de espírito maligno, uma mulher curada de hemorragia e uma jovem que diz lá nos outros evangelhos que tinha 12 anos que foi, que voltou à vida após ter morrido. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, mas se esse Deus que manda no vento, que manda no mar, que manda na morte, que manda no pecado, porque ele cancelou o seu, o meu, a nossa dívida, nossos pecados, ele tem poder para fazer algo por nós. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. E nós queremos orar a Deus. Período curto, mas por onde Jesus passou, por onde ele passa, é um rio de vida. E tudo começa a ser transformado, tudo começa a ser mudado. Você chegou aqui talvez com uma luta em alguma área da sua vida. Sente na sua casa. Esse homem que eu citei, ele disse que ele sente direitinho quando algo entra na sua casa. E depois que algo entra na sua casa, as coisas ficam muito complicadas. Talvez você tenha esse sentimento que tem alguma coisa que entra lá no seu lar e que aquilo traz litígio, traz briga, traz confusão, traz mágoa, traz ressentimento, traz provocação, traz irritação. Qual a área que você está passando uma luta? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Eu quero te animar. Você precisa de uma mudança na área econômica da sua vida, na área da saúde, na área de harmonia do seu lar, da sua casa. Quero convidar você a orar. Vai pensando aquilo que está fora do lugar na sua vida, ou a necessidade que você tem. E talvez ela não seja material, talvez ela está dentro do seu coração, uma inquietação, uma irritação, um mal-estar, uma ansiedade. Você não consegue ter paz. Mas Jesus é restauração para todas as áreas da nossa vida. Comece a colocar sua vida na presença de Deus. O que você está passando agora? Talvez uma dor de cabeça muito forte, um peso nos seus ombros, um mal-estar, uma irritação, uma vontade de desistir, de largar tudo, uma vontade de terminar com a própria vida. Jesus quer livrar você disso nessa noite. Ele quer livrar você de um jugo sobre seus ombros, de uma dor de cabeça que te acompanha há muitos anos. Há pessoas que dizem, eu tenho uma dor de cabeça, elas já assumiram aquela dor de cabeça porque é de muitos anos. Há pessoas que dizem, eu tenho uma dor na minha perna, e elas já assumiram aquela dor na perna porque é uma dor de muitos anos. Mas essa é uma noite que o Deus da Bíblia, e aquele endemoniado saiu para declarar o que Jesus fez por ele. E você vai poder sair e declarar o que Jesus fez por você. E isso não é só uma declaração, isso vai criar uma diferença e uma restauração na vida das pessoas. Senhor, nós estamos entrando na Tua presença agora por oração. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, e seria suficiente só ler a Bíblia. Se só nós a tivéssemos lido, já veríamos milagres. Mas nós, mais do que isso, nos animamos aqui, na fé, para agora estar na Tua presença e clamar para que a Tua restauração e os Teus milagres aconteçam. Você que tem uma enfermidade que tem te acompanhado, continue orando, não disperse, fica na presença de Deus, mas levante sua mão num sinal a Deus. Levante sua mão num sinal a Deus. Você que tem passado por uma enfermidade, você que tem algo que está te fazendo mal, você que sente uma presença ruim no seu próprio corpo, na sua vida, ou quem sabe dentro da sua casa, e transtorna o seu lar, transtorna o seu marido, sua esposa, seus filhos, levante sua mão também num sinal a Deus. Você que sente qualquer mal-estar sobre sua casa, algo está errado lá, sobre sua vida, levante sua mão num sinal a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus da Bíblia, a quem nós viemos aqui para adorar e glorificar nessa noite. Tu és o Deus poderoso dos milagres que nós agora vimos aqui. Senhor, quando nós agora erguemos a nossa mão, não a erguemos para ver o que acontece. Nós as estamos erguendo para que aconteça conosco aquilo que aconteceu na Bíblia. E aquilo que vem acontecendo mundo afora na vida de muitas pessoas. Não são poucos os milagres que o Senhor tem operado. E nós agora nos colocamos na Tua presença para que mais milagres aconteçam. Senhor, nós cremos sim que esta é uma noite aonde a cura se estabelece. Aonde as presenças malignas são desalojadas e obrigadas a abandonar vidas e lares. Nós cremos, Senhor, nesse poder que o Senhor derrama para curar enfermidades. E nós queremos ordenar que dor de cabeça cesse, desapareça agora em nome de Jesus. Dor de cabeça que tem acompanhado e que tem insistido, nós te repreendemos em nome de Jesus, para que tu desaloje agora em nome de Jesus Cristo. Nós te colocamos um fim agora em nome de Jesus. Dor na perna, dor no braço, em nome de Jesus nós agora te repreendemos e colocamos um fim na tua atuação, não importa se é de meses ou se é de anos, em nome de Jesus nós repreendemos a dor no braço, nas pernas, nos pés, dor no corpo, nós repreendemos agora e ficaremos livres de ti. Não queremos mais a tua companhia, qualquer dor, qualquer sintoma no corpo desapareça, em nome de Jesus, porque nós não queremos a companhia da enfermidade. Aleluia! Nós queremos a companhia de Jesus. Nós queremos a companhia do Espírito Santo. Nós queremos a companhia do nosso Pai. Toda enfermidade suma, desapareça em nome de Jesus. Toda presença maligna que irrita, que traz ira, que traz descontrole, que traz a falta do domínio próprio, que traz o ódio, a amargura, o rancor, melancolia e depressão, repreendemos toda obra maligna em nome de Jesus. Aleluia, você que pode estar sentindo no seu corpo, há um peso nos seus ombros, não te acomoda com isso, não aceite isso, diga saia em nome de Jesus. Toda dor sobre seus ombros, peso nos seus ombros, peso sobre a sua cabeça, tontura na sua mente, suas pernas que ficam travadas e trêmulas, não aceite isso. Diga: em nome de Jesus, desapareça, saia, em nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. Nós agora determinamos ficar livres, em nome de Jesus, de toda dor, toda enfermidade. Não nascemos para estar paralisados, travados. Aleluia, Senhor Jesus. Submetemos a Ti todas as nossas necessidades. Aleluia. E cremos, Senhor, que esta ordem foi dada em nome de Jesus. E por mais que espíritos malignos e enfermidades resistam, elas sabem que estão com seus dias contados. Elas sabem que a ordem foi determinada. E nós queremos falar como igreja aquilo que Jesus falou para aquela mulher: fica livre do teu mal. Aleluia. Primeiro diga a respeito de você mesmo: eu fico livre do meu mal em nome de Jesus. Aleluia. Vira para o seu irmão agora e diz: fica livre do teu mal em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é capaz de olhar para o seu irmão agora? Ele falou para você: fica livre do seu mal. Você é capaz de olhar para o seu irmão e dizer assim: eu fiquei? Vou dizer para você, sabe, porque às vezes a gente tem que declarar, porque a gente às vezes não está acreditando muito naquilo que a gente está dizendo, né? Olha para o seu irmão de novo e diz: eu fiquei livre do meu mal em nome de Jesus. Repete, diz: eu fiquei mesmo. Amém. Aleluia. Aleluia. Mandou o inquilino embora, né? Amém. Despejou o inquilino. Inquilino ruim tem que despejar, não é? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vou te convidar a louvar a Deus. Não pega inquilino ruim, né, irmãos? Vai só dar o calote em você, né? Só vai te causar prejuízo. Estou falando agora na área espiritual, né? Enfermidade, desaloja, né? Te despejo em nome de Jesus. Espírito perturbador, eu te despejo em nome de Jesus. Vai embora. Aleluia. E aqui Jesus mandou eles embora, eles foram parar lá nos porcos. E depois dos porcos, eles se precipitaram no abismo, né? Não sei para onde eles vão, o que acontece com eles, só sei de uma coisa: que nós ficamos livres do mal em nome de Jesus. Amém.